O Ministério Público de Minas Gerais e o Ministério Público Federal expediram uma recomendação ao Estado de Minas Gerais e à mineradora Anglo American para que adotem medidas a fim de proteger os direitos de comunidades da região central do Estado. As medidas devem ser adotadas no processo de licenciamento do projeto de ampliação de exploração e transporte de minério de ferro da empresa, nos municípios de Conceição do Mato Dentro, Alvorada de Minas e Dom Joaquim. O licenciamento diz respeito à extensão da Mina do Sapo, parte do projeto Minas Rio, e prevê a implantação do primeiro alteamento da barragem de rejeitos e de 4 diques de contenção de sedimentos. A recomendação requer que o Estado obrigue a empreendedora a efetivar a remoção de pessoas atingidas das comunidades de São José do Jacém, Passa Sete e Água Quente, o direito de participação dos atingidos nos levantamentos dos cadastros fundiário, social e patrimonial, nos planos de negociação fundiária e de reassentamento e o direito de assessoria técnica independente escolhida pelos atingidos e custeada pela empresa. Foi solicitado à mineradora que antecipe e reconheça os direitos das comunidades afetadas. Foi dado o prazo de 10 dias para a resposta à recomendação. A recomendação é resultado de uma audiência pública realizada em 29 de agosto, em Alvorada de Minas. Os moradores frisaram que não possuem paz e tranquilidade para residir abaixo da barragem de rejeitos, pois há risco de rompimento e desastres. Atualmente, cerca de 400 pessoas vivem na região. Siga o Ministério Público de Minas Gerais nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Beatriz Cordeiro.